Boa noite, seu Carlos. Nós somos a banda de José Turton, de Recife. Chega mais junto aqui, que na frente o som é mais legal. Vamos tocar aqui. Música.